palavras são o luar descobre o mundo. Assim que nascem, crescem, morrem. Uma vida simplesmente. Eu vivo sim, entre flores e lamentos. Eu vejo cavalos de fogo entre o chão e o firmamento. Não tenho mais corpo, coração, paixão e dor. Apenas cantos e nuances, meu amor. Violão, cujas notas são efígies, como pássaros em voo, numa confusão de cores. Eu ouvi você em galáxias perdidas. Nada mais agora existe, só um violão ecoa. Não tenho mais corpo, coração, paixão e dor. Apenas cantos e nuances, meu amor. Escuridão e me guia são os acordes. O que eu vejo são destroços pelas curvas do caminho. E eu vivo sim, sem repouso e sem história, como um louco em desvario, repetindo a mesma estrofe. Não tenho mais corpo, coração, paixão e dor. Apenas cantos e nuances, meu amor. Não tenho mais corpo, coração, paixão e dor. Apenas cantos e nuances.